Estabilidade LS, 42 da 96. 242 no 6, complexo aproximação, Chame Torre, 18, decimal 95. 18, é 9, 5, 4, 2 no 6, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, 42 no 6. Azul 421 no meio, boa noite, continua a aproximação, repórter, uma cadeira externa. Só cadeira externa, 421 no meio. Vai passando externo, 4206. 4206, avistado, livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso, no zero, 4206, solo 42, libere direita, permanece na minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Direct 03, na sua escuta, 4219. Alô, bom dia, 1173 da Gol. Ano 73, bom dia, prossiga. Informação Delta, a posição 11, autorização Guarulhos. Delta confere, Guarulhos autorizado nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Mótima, intercepta peso Lua no zero, até Tango, Bravo, Eco, Taubaté, e após conforme a rota do plano. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. 360 Guarulhos, decola 10, curva direita, da El, Leda, Morte, vai interceptando o Viampo, de Lutério até Taubaté. 5507, pressupondo 208, controle. Correto, ano 73, chama pronto, puxando mesmo. Chama. estacionamento no 173, posição 11. Livre puxa, uma táxi no 173. Samurai, no 173. Para o táxi Gol 1173, 169 a bordo, 179, 3,55, Galeão. ...73, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1-0 no meio. Principal Índia, 295, 1-0 no meio agora, Gol 17, 1-1-73. Zero, reporte estabilidade. O ajuste permanece 1-0, 1-6 em Salvador. Autoridade de SX3, 1-0, 1-6, Tantes, 8-6. Gouro, 1173, bom dia. Uno 173, bom dia, Livre Aniel, colágeno 0, vento variável com 2, nós. Livre colágeno 0, variável com 2, 1173. Stampis Alto, 8 no 6, 8, 1 no 6, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5, Stampis 8 no 6. Salvador, você tem 8 no meio, resposta final, pista com 0. Tan 38, 1 no meio, livre pouso na pista com 0, vento 3, 1 no 0 graus, com 3 nós. Suizado pouso, pista com 0, está 8 no meio. No 73, decolador 31, controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Contato radar, vou para o nível 360, direto de Leda. 360, direto de Leda, 1173. Tan 38 no meio, solo 33, libere direita, Alfa, Juliette, remoto 1-2, no Pátio Priscila, me escuta. Alfa, Juliette, remoto 1-2, mantendo a escuta, Tan 38 no meio.